jamais imaginei. Uma nuvem que quase toca o céu. Eu levanto meu olhar, pois sei bem onde você está. Vou te encontrar, te cumprimentar. Nesta vida sou o Hélio. Mas na minha vida passada, eu fui Klaw. Ah? Ah? Não é verdade. O Mago Klaw está morto. Eu e eu fechamos o olho dele. Mas ele é o Mago Klaw. O quê? Você também é? Oi, pessoal. O que você está fazendo aqui, hein? Chave que guarda o poder das trevas. Abandone sua velha forma para servir ela. Que aceitou esta missão e agora... liberte-se! Voltem à sua verdadeira forma, Spinelson, Ruby Moon! Foi isso mesmo que eu vi nos meus sonhos. O báculo, a insígnia são do Mago Klaw. É mesmo, este báculo foi feito pelo próprio Klaw. Então Ariel realmente é a reencarnação do Mago Klaw? Se é isso, por que você se comporta assim? Não me parece justo causar tantas dificuldades a Sakura. Logo você vai entender tudo, Kerberos. Klaw? É melhor começarmos. Tenho certeza que esse poder é do Mago Klaw. O que foi? Mago Klaw. O que foi que você fez? A cidade foi coberta pelos poderes da escuridão. Todas as pessoas entraram num sono profundo. Quê? O que foi que disse? Mas por que você fez isso? Na verdade, tinha planejado que vocês também dormissem. Mas ficaram muito fortes. Hã? Ainda que amanheça, esta escuridão permanecerá. E todos os habitantes deste lugar continuarão dormindo. Continuarão dormindo até quando? Por toda a eternidade. E qual é o jeito de despertá-los? Sakura, a única forma de desfazer a escuridão é com sua magia. O que disse? Não pode ser! Recomendo que comecem imediatamente, porque o tempo já está correndo. Essa não. Mas eu não acredito que você usou magia, Ariel. Tudo bem, vamos brincar um pouquinho até que Sakura reaja como deve. Não vou permitir. Vejo que você é um especialista em combate, mas não o suficiente. Mas qualquer! Droga! Não resta dúvida que a diferença de poderes entre os donos é muito grande. É, esqueceu que ele me deu todos os poderes mágicos que tinha? Ah! Mago Klo. É a segunda vez que te vejo, Yue. Uma vez, voltei a ser Yukito sem que desejasse. Você foi o responsável? Fui. Naquele momento, se todos soubessem, eu teria problemas. Se você ia reencarnar, por que motivo decidiu que nós seríamos outro dono, Klo? Tudo o que você quiser perguntar para o Klo, eu posso responder com prazer. Cuidado, Yui! E isso porque você obteve a energia de Toya. Deve ser a diferença de poderes entre os donos. Isso não é por culpa de Sakura. Confiamos em nós mesmos, é isso? Dessa vez, vamos lutar sério. É melhor que se preparem. Vamos! Cuida da Tomoe e do meu irmão. Tudo bem. Eu não entendo por que você faz essas coisas. O Eryu e o Mago Klo sempre me ajudaram nos momentos mais difíceis e eu gosto muito dos dois. Por quê? Se quer esta resposta, terá que encontrar a forma de desfazer meu feitiço. Vamos. O amanhecer já está chegando. Vai permitir isso, Sakura? Ninguém poderá despertar de novo. Não! Mas é que... Pode atacar! Sakura! Para defender Sakura, terão que lutar conosco primeiro. Ventania! Venha! Você está bem? Não. Como se atreve a usar magia nestas condições? Isso é loucura. Sakura. Aguenta, Choran. Se quer que ele e os outros acordem, destrua minha magia. cadeias da justiça. Bingo! Nunca poderá me capturar com o mesmo método que usou com Yu e Sakura. Sakura! Ah, que droga! Saia daí! Cuidado! Na verdade, nós somos mais fortes do que eles. Isso depende do pensamento do dono. Provavelmente dentro de uma de vocês está a carta que pode resolver esse problema. Eu preciso destruir a magia Truério para os outros poderem acordar. Me ajudem com seus poderes, por favor. Cartas criadas pelo Mago Clo! Abandonem sua velha forma e transformem-se para servir ao seu novo dono, em nome de Sakura! Ela foi capaz de converter as cartas que faltavam de uma só vez, Kebeus. É, o que acontece é que a magia de Sakura ficou mais forte. Estou surpreso, Sakura, mas se prestar atenção, nem todas as cartas se converteram como planejou. A luz e a escuridão? Por que elas não mudaram? Faltam a luz e a escuridão? Mas por quê? A luz e a escuridão são nossas serventes mais fiéis. Está insinuando que os poderes de Sakura não são suficientes para que estas cartas sejam dela? A noite e a escuridão. Isso acontece para que tudo durma. E para que despertem. E para que despertem o que precisa. Luz! A carta da luz já me disse. O resplendor é o que se encarrega de acabar com toda a escuridão. Com esta carta poderia acabar com o feitiço. Carta criada pelo Mago Clo. Abandone sua velha forma e transforme-se para servir ao seu novo dono. Em nome de Sakura. Se eu não fizer alguma coisa, todo mundo vai ficar dormindo. Mas eu não vou deixar isso acontecer de jeito nenhum. Acho que chegou a nossa vez, Yui. É. Quero, Yui. A luz e a escuridão sempre andam juntas. É necessário mudar as duas. Mas se eu não consigo mudar uma, como eu vou conseguir mudar as duas de uma vez? As cartas da luz e da escuridão são as nossas principais serventes. Acho que podemos ajudar você a mudá-las. Então vocês também podem me ajudar? Mas pelo que eu saiba, as cartas só obedecem às ordens do dono delas. Isso mesmo. A única maneira de transformar uma carta Sakura é usando o báculo. Então, como vocês vão me ajudar? A única coisa a fazer é entrar no báculo. Só isso, Sakura. Quando você nos fundir com o báculo, talvez os poderes possam chegar às cartas. Mas não vai acontecer nada ruim com vocês. Vão voltar ao normal. Eles voltarão ao normal quando você destruir essa escuridão. E se eu não for capaz de mudar a carta-luz? Vai acontecer a mesma coisa que acontece com os outros. Ficarão dormindo dentro do báculo para sempre. Escuta, não podemos ficar de braços cruzados. Se não fizermos alguma coisa, nunca mais veremos os outros. Vai permitir isso? Não se preocupe. Lembre-se que tem uma magia muito poderosa ao seu lado. Tenho certeza. Vai dar tudo certo. Perfeito. Sou um dos descendentes do Mago Glow. Eu acho que posso te ajudar em alguma coisa. Mas se você se esforçar, pode correr perigo. E se as cartas não funcionarem, você também vai ficar dormindo como os outros? Vai ficar tudo bem, Sakura. Eu tenho certeza que vai conseguir destruir a magia desse sujeito. Agora! Vamos. Aconteça o que acontecer, vai dar tudo certo! Os dois acabam de eliminar o feitiço mágico de Ariel. Será que isso foi certo? Será, Ariel? Claro. Isto terminou. Tudo bem, Choran? Você conseguiu. Obrigada. Muito obrigada, Choran. obrigada. Não precisa agradecer. Afinal de contas, somos seus amigos. Tomoyo! Ai, Sakura! Não aconteceu nada com você? Não? E com você, tá tudo bem? Estou, mas o que aconteceu? Toya! Não se preocupe, ele já vai abrir os olhos. Sakura! Terminou tudo. Não vou mais fazer mal a ninguém. E o que quer dizer com isso, hein? Me refiro a você ter mudado todas as cartas, Sakura. Com o poder da minha própria estrela. Muito bem. Queremos escutar essa explicação imediatamente, Mago Glow. Por que criou dificuldades para Sakura? Ah, aonde foram? Sakura! Ah. Choran? Tá tudo bem? Tudo bem, Sakura. Sakura, eu... Fala! Eu quero... Eu quero te dizer... Fala, fala! Eu quero te dizer que eu te amo muito! Tindo na